Saudade. Eu te tenho o coração. Oi. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aí? Aquele beijo que eu te dei. Fá. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. A trilogia da saudade chegou. Saudade, saudade. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. Aquele beijo gostoso. Aquele beijo que eu te dei. A danada. Foi o que me fez te amar. Ciúme de você. Você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Foi o que me fez te amar. Oi. Saudade. Ciúme de você ainda tem. Segurança. Eu já guardei milhões de pesos. Lá no Fuxico, tá aqui comigo, Ronaldo. Meus desejos, volta meu bem, vem ser feliz. E pra começar o verão lá no Fuxico, né, meu brother? Na segunda da saudade, vai ter Haroldo Reis e Valbinho dos Teclados. Pode crer. Beijos pra dividir com teus desejos. Volta meu bem, vem ser feliz. Tudo espera. Onde andará o meu grande amor que foi pra bem longe e não mais voltou? Meu parceiro Paulo Paulada, um abraço pra você, Paulo Paulada. Tá sempre juntinho com a trilogia. Ele e o Naldo. Toma-te! Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis, tudo espera. Mais uma! Dia da saudade chegou. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar. Saudade! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. E o nosso amor? O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora, meu parceiro Rai Moraes, ele e sua esposa ali curtindo com a gente. Maria da Penha também, um abraço pra você com muito carinho. E a Queiroz. Quando eu partir, não quero ver você chorar. Aqui. O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso. Aí, Sofia! Seus, voltarei para sempre. Sofia da Saudade tá aqui com a gente também, né, Sofia? Voltarei para sempre, jamais direi adeus. E vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando. Bora mais uma. DJ Junior Monteiro. E essa aqui me rote. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente. Vai ver meu parceiro Pinduca do Varejão, ele tá aqui comigo. Se eu tivesse pelo menos motivação, só na Glacial, até meu irmão. Sua extrema também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade. Bora, Sabá! Mas devido ao aperreio, recordando, garoto! Eu também não. Beijinho pra você, vai, vai, vai! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. A explosão do amor, sou como uma bomba de Hiroshima. E aí, Lucy? Seu corpo toca o meu assim. Nossa amiga Márcia, Márcia Saudade, um abraço pra você. Nessa guerrilha de amores, ela está viciada na trilogia. Júnior Monteiro! Oh my love, yeah, yes, yes. Inglês, inglês, vai. Oh my love, yes, yes. E a Mônica e o Sabá, viciados na trilogia, yes. Atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paz. paixão. No estupim do coração, pensa em mim. Oh, my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim. DJ Júnior Monteiro. Oh, my love. Yes, yes, yes. Você é linda, Mônica Amor. Você é maravilhosa, Mon Amor. Saudade, DJ Júnior Monteiro. Cadê o grito das mulheres aí? Canta, canta, canta. Um dia você vai pensar no oi, oi, oi. E a saudade vai te lembrar dos tempos a... Saudade. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama a gente não trai. Agora penso mais em mim. Já tenho novo amor. Só quem tá solteiro aqui no Ramon Juar, solta a voz aí, vai. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Hey! Trilogia da Saudade chegou! Se você quer realmente recordar, um dia você vai pensar no que faz. Desde que me chega ela, a poderosa. Loirão tá na área. Aí, Loirão, saudade. Oi! Nosso sonho tarde demais. A porruda. Sem realidade. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui, oh, oh. E você, e você, você. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho. Bora, Valdir do Val de Som. Lugar. Meus amigos lá do Murumbira, um abraço pra vocês também com muito carinho. Sinta-se à vontade aqui na trilogia. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. O Márcio e a Cristina. Lá, lá, lá, lá, lá. Casal considerado aqui da trilogia. Lá, lá, lá, lá, lá. Já tenho outro em seu lugar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Já tenho. Mas eu quero saber, cadê a torcida do Paysandu aí? A torcida do Bicola e a torcida do Clube do Remo. Cadê o grito das mulheres solteiras? Opa! Coisa boa, é a trilogia detonando. Solta a voz aí, vai. Se eu não posso ter, fico imaginando. Oi, oi, oi. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Solta a voz, vai. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. A covarde. E nem ficar sentado esperando você chegar. Canta bem alto, bem alto. Ouvi falar que vai se mudar. Lindo, tá lindo. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Diz aí! Eu não tô bem, será que não cabeu nessa mala aí também? É a trilogia! O The Number One de Mosqueiro 07. Se eu não posso ter, fico imaginando. falta coragem. Fico esperando, mas até quando? Eu quero ver os casais agora. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, nem ficar sentado esperando. Avisa pra ele, avisa pra ele. Vai, vai, vai. Essa mala aí também. Manda 007. The number one, DJ Júnior Monteiro. Aqui. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Ô sabá covarde! Não vai. Olha o caqueado dele! Nada. Ele passa a semana toda ensaiando na casa dele. Olha o show dele aqui, ó. Pinduquinha, motor oficial do Varejão, tá aqui comigo. Essa mala aí também. Bora mais uma! E agora? Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Nossa, amigo Terimar, ele e a Maria aqui com a gente, curtindo a trilogia. Coisa boa, papai. Banda 007. E a sofrência? Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de. E aí, Priscila, pra você? Aqui comigo. Aqui. Ela tem um brilho que brilha. Vai pra Alexia e Alexia! Uma joia pra você! Tipo diamante. E adivinha só. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda, toda perfeitinha. Chegando nela, não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras. Canta, Priscila, vai! Mas a verdade é que eu não. Alexia, ela. A Sofia! Da sofrência! E nos meus beijos. Oi. E no final da festa pedi uma prova. E o Sabá! Prova que me amando no meu Chevette. Piripiri. caminhonete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Então, piripiri, piripiriguete. Tava aqui me amando no meu. Você não barreta ele. Piripiri, piripiriguete. Eu só tenho amor. E a sua esposa, curtinha. Ei, dona Graça, curtindo a trilogia. Ronaldo Segurança. Oi. Balanceador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Mas a verdade é que eu não passo de um peão. Só tenho um carro velho e um coração. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Vai, Mônica. A Mônica do Passinho. Vai, vai, vai. É a Mônica do Arrocha. Tava aqui me amando no meu Chevette. Piripiri, piripiriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Piripiri, piripiriguete. Tava aqui me amando no meu Chevette. E aí, mulher? Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aqui. Vai, Lucy! Minha rainha da saudade. Ciumeira, vai. E é uma ciumeira atrás da outra. E aí? Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Júnior Monteiro! E além do meu corpo, meu coração. Aí, Júnior Monteiro! Essa não, Sabá! A tentação. Oi. Canta, canta aí! É que eu já sei como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Parceiro Ronaldo, segurança, Ronaldo. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. Arriscando ainda mais. E você? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema. Tudo isso é coisas do coração. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. DJ Júnior, manda aí, me sente. Sucesso. Essa não, Júnior Monteiro. E a galera vai dançando. A sofrência aqui no Ramones Bar, Forrozão de São Marçal, lotadinho de ponta a ponta. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Vai, Alexia, como é que é, Alexia? Problemas sem solução. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura. E a galera vai curtindo. Trilogia. Coisa do coração. Um, dois, três. Coragem você tem. De amor. Bora, Murilo. Ele tá apaixonado hoje, né, Murilo? E aí? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar o que você. E ela diz: diz que me. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Parceiro Geraldo, dançarino oficial da trilogia da saudade. Você que quiser dançar com ele, é só pedir pra ele. Ele vai dançar com você, mulherada. Vai! Ele, Orelha e vários amigos aqui com a gente. Sucesso! DJ Júnior Monteiro. Você tem de me ligar às quatro da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. O que você tomou? Me usou e depois me deixou. Égua. Diz que me DJ Júnior Monteiro. Essa não, covarde. Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou. Ai, amor. Amor. Oi, oi. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor? Que sumiu e me deixou. Simbora, Ramones, vá! Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais e eu ainda tenho fé. E aí? Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais para onde que eu vou. Me fala, amor. Uau, parceiro Orelha. Me chama que eu vou. A te encontrar, pra gente se amar. Me chama que eu vou. Júnior Monteiro! Vai, Pri! Quando você for você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu só queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais. E a sofrência envolvendo você, trilogia da saudade detonando, Ramon Jubá, tá pai d'égua. Não dá pra disfarçar, não. Jefferson Saudade, Raio Moraes. Quero mais uma chance. Seu brother Júlio Monteiro. Oi! Que sumiu em mim. Show. Ai, ai, ai. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais pra onde que eu vou. Me fala, amor. Me chama que eu vou. Você tem um emprego pra mim. Olha, cadê o gritinho das mulheres aí? Coisa. O grito das mulheres solteiras de Mosqueiro. Eu gostei do gritinho. Tá funendo o cabelo. Fingir o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos. Pra ver se a barba. É, Gomassa, é muita sofrência na tua cabeça. Posso ser fiscal do teu olhar. Apagar, pega sua toalha pra quando você sair do banho. E você, mulher, o quê? Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. As mulheres vão cantar quando for beijar alguém. Lindo, lindo, lindo. Antes de amar meu bem. Deixa as mulheres tocam tudo. Quando for beijar alguém, oi! Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda. É, rapaz. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Júnior Monteiro. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. E sofrência. Se me esquece e some, se te ver de longe, vira a cara, finge. Ô, Geraldo! Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque morro. Bora, Edna, rainha do Salgado. E você? Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando. Parceiro Curió, abraço você, Curió. Ei, o Valdir do Valdisson. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, então diz por quê. Solteiros, os solteiros aí, vai, vai. Solteiro não. Solteiro. Tá lindo. Para de dizer que te traí. E as mulheres solteiras, vai, vai. Solteiro não dá. Tá lindo. Solteiro não dá. Parceiro Maurício. O cara que foi sucesso lá na festa de São Pedro, junto com Edmilson. Ele é segurança e cantou ao mesmo tempo. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. mosqueiro aí, como é que é? Solteiro não dá, solteiro não dá. Tá valendo! Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais. Solteiro não dá. E o Sabá não trai. Para de dizer aqui. Que te traí, meu coração não te pertence mais. Está muito bonito aqui no Ramones Bar. Te agradeço de coração a cada um de vocês. Obrigado de coração, tá bom? Bora dançar! Essa aqui é pra dançar bem agarradinho. Puxa ela, Geraldo! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Márcio e Cristina Valhosa, o casal considerado da trilogia. Traz o que é seu e vem correndo. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Júnior Monteiro! A trilogia da saudade chegou! Saudade! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Olha quem não aguenta, bebe refrigerante, hein? Minha senhorita, vem morar comigo. Oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita, vem morar comigo. E essa aqui? Saudade. A trilogia da saudade chegou. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Aí, Ocimar, Valdir te espera aqui, viu? Pra você tomar uma com ele. Como se fosse um vídeo. Tete a tete. E no sonho eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Só um pingo, só um pingo, só um pingo. Ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling. Oh, Mônica, te amo. Querida, te amo. impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado. Eu quero sentir. Eu quero te sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Darling, querida, te quero. Darling, querida, te amo. Darling, querida, te quero. É a trilogia da saudade. Todos me condenam por onde eu passo. Que sem você não sei viver. Se falar mal de mim, eu vou brigar, hein? Brigar-se a um... Oi! Se falar mal da orelha, eu vou brigar, hein? Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Uau, Lucy, saudade! Podem até dizer. Sabá. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha. E as mulheres solteiras aí? E aí? Vou-me embora da... Oi! Mas aonde... Elas no comando hoje. É doido, é? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Elas no comando, né, Mônica? Brigo com o mundo, enfrento. Apimentadas de mosqueiro. Obrigado, obrigado, valeu. Falar mal de você, mas vou brigar se alguém falar. Alô, Júnior Monteiro, de você. Detona aí, meu DJ. Bora, Geraldo, puxa mais uma aí, Geraldo. Faça o que você fizer. Pense. Pensa o que você pensar. Diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. Canta pra ela aí, vai. Por você sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode. eu der, hein? Aí tá aí, é? Não te esconde, Del. Eu tô te vendo. Júnior. Sabe, meu amor, por você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. E pra mim pouco importa, sabe? Se você é brega, se você é chique. Bora, Valdir! O importante é você... Obrigado, Valdir Só! Sinto o jeito que você é. Curtindo a trilogia. Você. E por você. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Luci, saudade! E agora...